gente, tudo bem? Esse é o Melindrado Cast número... não sei. Eu não sei qual que é a ordem, mas a gente gravou uns aí. A gente parou um tempo e agora a gente tá tentando voltar, então eu tô terminando de editar esse programa. E eu queria muito que vocês acompanhassem a gente nessa nossa caminhada capenga. Hoje a gente vai falar sobre ninjas. Então tenham um bom programa e aproveitem bastante. Até mais! Ninja ou Shinobi era um agente secreto do Japão feudal especializado em artes de guerra não ortodoxas. As funções do ninja incluem espionagem, sabotagem, infiltração e assassinato, assim também como combate aberto em determinadas situações. Os ninjas são mercenários. Então, bora lá. Qual foi a primeira vez que cada um viu ninja? É isso que a gente tá vendo? Não, é, pode ser. Porque ninguém viu ninja. Né? Qual foi a primeira vez que você viu o ninja? Ah, eu... A pessoa morre, sabe? Ai, que bosta. Ah, cara, é... cultura japonesa, né? Muito forte no Brasil por conta dos tokusatsu da Manchete, porra. É... Também do, porra, quem não lembra do ninja lá do G.I. Joe, porra, o Storm Shadow, não é isso? Ah, você tá falando desse filme que saiu, que é muito bom? Sim. Não, cara, não. É o Snake Eyes, cara. É o ninja branco ou é o ninja preto? Que vocês tinham dois. O preto é o Snake Eyes, o branco é o Storm Shadow. Eu não tinha nenhum, porque eu era pobre. Eu tinha no máximo um SOS Comandos, que era um genérico do Comandos em Ação. Eu não tinha nenhum dos dois. Eu tinha aquele saquinho de soldado que era R$2, sabe? Que era tudo verde. Mais sofrido ainda. Eu nunca soube pra que aquele soldado com rádio servia. Eu deixava ele atrás, assim. Mas eu botava fogo em todo mundo do mesmo jeito. Cara, a primeira vez que eu vi o ninja, assim, que foi bem legal de ter visto, foi na tipo assim, de verdade, que eu parei pra prestar atenção no que era o ninja, foi no quadrinho do Uzagi Yojimbo. Você sabe qual que é? Que é um coelho. Que ele... É do coelho samurai? Mas eu nunca li. É um Oni. Eu tenho aqui em casa um que eu comprei, acho que esse aqui é de 94, tá até molhado. Cara, é hoje, desde 94? Tá molhado até hoje? Tá molhado até hoje. Tem que secar essa porra aí, geral. Tem que secar essa merda. É, ok. Aí, tipo assim, o que eu vi que é uma coisa muito legal é que a ninja, ela ia fazer um assassinato, essa mulher que ela era ninja, e ela tava, tipo assim, em cima do teto, tipo, porque no Japão você tem o telhado da casa, aí tem um vãozinho como se fosse, tipo assim, um sótão que eles têm, e tem o teto, assim, ela tá no teto, aí um cara embaixo percebe que ela tá lá e ele dá uma lançada em cima, tipo assim, que tem uma lança, ele pega, ele finca a lança no teto, uhum. Aí a lança passa na perna dela, ela não se mexe, ela põe um pano na lâmina da lança e na hora que ele puxa a lança de volta, ela tá limpa. Aí o cara falou assim, o que aconteceu? Não, achei que tinha alguém. Aí ela fica lá, ela pega, ela faz o torniquete na hora lá, faz um negócio e consegue matar o cara. E eu falei, caralho, que foda! Porra, eu falei assim, cara, que pariu, velho! Meu Deus do céu, cara! Eu falei, que cacete! Essa foi boa! Não, caralho! Eu fiquei, caralho, que meu Deus, que foda, velho! Sério mesmo! O primeiro contato que eu tive com o ninja não foi tão espetacular assim. Ai, ai. Foi bom, foi muito bom. Foi o Jiraiya, lógico, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de ficar sentado na frente lá da TV vendo justamente tokusatsu lá da Manchete, né? E o meu preferido sempre foi o Jiraiya, cara. Porque ele era um ninja. Porque diferente dos outros, têm superpoderes, né? Os heróis de tokusatsu. O Jiraiya ele não tinha. É verdade. Era mais habilidade mesmo. Era habilidade. E tinha umas paradas dele ficar treinando com o pai adotivo dele. E quase todo episódio tinha um negócio dele treinando assim. E mostrar, eu não sei, na minha cabeça, dava interesse. Se eu fosse um cara que tivesse saúde para de comer esse sucrilhos que eu como toda vez que eu vou ver essa porra dessa série, eu podia treinar e ficar tão foda quanto ele, entendeu? Só que não. É, pra você ter uma ideia, eu era tão fã do Jiraiya que o nome do meu cachorro era o nome do irmão dele, Manabu. Que foda! Cacete. Mas, ô Henry, você é filho da puta. Você faz a pauta e você posta o Meatbusters. Eu já assisti, eu fiquei muito puto. Foi caralho, velho. Eu pensei que eles voavam. Não, quem postou, quem postou essa porra do Mythbuster foi o pequeno. Harrison. Ah, é. Então, deixa eu transferir meu áudio aqui. Pronto. Ó, cara, mas assim, Jiraiya é bom. Só que Jaspion é melhor. Não é, cara, não é. Porra, Jaspion é muito bom, mas o Jiraiya é melhor. Ultraman é mais legal. Você botar os dois pra assistir hoje, você consegue assistir os dois? Qual que você consegue assistir? O Jaspion ou o Jiraiya? Cara, o Jiraiya é bom, cara. O Jiraiya é bom, cara. Eu consegui assistir Jiraiya ontem e me deu vontade de continuar assistindo, cara. Cara, eu vou continuar assistindo depois dessa. Pô, são só 50 episódios, cara. Hoje em dia tem esses só Naruto. Isso, né? É, não, porque esses Naruto. Ih, são 20 minutos de episódio, cara. 20 minutos. Tem esse Naruto aí que, caraca, são tantos anos, sei lá, 600, 700 anos. Lava sua boca pra falar do Garu, do ninja, do ninja loiro, seu filho da puta. Dos ninjas, o Garu dos ninjas. Garu dos ninjas. Mas a primeira vez que você viu foi ninja foi no Jiraiya, Orlando? Não, a primeira vez que eu... Ninja de... De verdade ninguém nunca viu. Gente... É, nunca vi, mas esses ninjas que a gente vê... Porque se vê não é ninja, né? Exatamente. Então, cara, a lembrança que eu tenho é de filmes, cara. Nem tanto de... Eu tenho essa lembrança também do seriado da Manchete, que nem o Henry falou e o Alfredo, que a gente era menos contemporâneo. Agora, a lembrança que eu tenho é de filme. Agora, um filme específico não tem nenhum, cara. Eu lembro de ver filmes que tratavam esse temático, provavelmente esses American Ninjas da vida aí. Mas o... É isso aí. Agora, qual deles eu não lembro, mas meu primeiro contato com esse mundo de ninjas foi em filmes, cara. Não foi em desenho, seriado, nada. Depois que eu fui ver isso. Entendi. E o Jorginho, eu não sei se ele já falou qual dele também. Qual foi ele tá dele. Escondido, ninjamente. É. Mas ele tinha pedido pra avisar ele quando fosse falar sobre a primeira vez que viu um... Jorge, fale da sua primeira Jorge, vez. Jorge, revele-se. Tem quantos apresentadores? Olha que bicho. Vou cair na moita aí. Ele é o ninja. Como ninja. Sim. Ele é o ninja, Dudu. Ah, no meu caso foi aquele filme. Não sei se vocês já viram, Os Três Ninjas. Já. Que são três moleques que tem. Nossa, acho que é a Mari. Eu odeio. Caramba, cara, tanta coisa legal que você odeio perdeu, esse filme. Tanta coisa boa. Pô, eu sou jovem, desculpa. Até acho que ele falou pro seu Miyagi que treina eles, eu acho. Até. Não, seu Miyagi? Não é possível, sério? Cara, acho que é assim, cara. É ele, ou é o Pet Morita, ou então é o cara do Aventureiros do Bairro Proibido, agora eu não lembro. Não, peraí, o seu Miyagi é o Pet Morita. Então, pô, ou é o Pet Morita, que é o seu Miyagi, ou é o cara do Aventureiros do Bairro Proibido, que parece com ele também. Mas não, eu lembro porque aqui tinha o VHS, aqui em casa tinha o VHS desse filme e veio direto. Por isso que eu acho que é a lembrança mais forte que eu tenho. Pelo menos. Tu te amarrou, Jorge? Oi? Tu gostava? Eu era pequeno, eu gostava, pô. Ah, porra, nem quando eu era pequeno eu gostava. Não, quando eu era pequeno eu gostava também. E eu já não era tão pequeno quanto o Jorge. Eu devo, a última vez que eu fui ver, eu tinha uns 7 anos, sei lá, nunca mais vi. Pra mim ainda é bom. Cara, última vez que eu vi de 7 anos. Cara, os três ninjas, eu lembro daquela narração. Esses menininhos vão aprontar altas confusões. Sabe o que eu via que eu gostava desses? O Surfistas Ninjas, achava foda. Bom também. Eu não sei, mas na época também era bom. Também gostava. Cara, eu vou te falar, eu acho que a gente gostava tanto na nossa adolescência, na nossa infância, dos ninjas, porque era uma coisa muito mais palpável. Por exemplo, assim, a gente não precisava de uma espada. A gente podia pegar a camisa e fazer aquela máscara ninja e já era o suficiente, cara. E sair com a porrada com os primos, com os amigos e já era ninja, cara. É, porra, quebrava, pegava pedaço de cabo de vassoura, né? Pegava, ficava andando na ponta do pé. Qualquer vareta era espada. É, foda, cara. Olha o que eu tava vendo, sabe aquele filme O Ninja da Pesada? Sim, sim. É, porra, muito bom, muito bom. Caralho, aquele filme. Vocês estão malucos, cara. A melhor cena. De... Não. Esse filme é tem foda, uma cena esse filme boa. É esse filme tem uma cena Qual boa. Que é a cena boa? Qual? Não, o filme todo é bom, pô. Ah, eu sou o único, o cara gritando lá, eu sou o único universo, eu sou o único universo. É muito eu bom. Vi esse ano e ainda achei bom esse filme. Eu acho que esse filme ele só é bom dublado. A gente foi. Em inglês deve ser meio merda. Assim. E até que aquele maluco fez o Liu Kang no Mortal Kombat, né? Essa escritura é errada. Essa é sobre o sensei e as gêmeas geixas de 18 anos. Também é uma boa lenda, mas não é aquela que estamos procurando. Onde é que ela está? Ah, aqui está a minha lenda. É profetizado que uma criança estrangeira crescerá entre eles e se tornará um mestre ninja como nenhum outro. Cara, a melhor parte desse filme é quando ele tá... disfarçado de falsificador de dinheiro. E Ele tá tentando enrolar o cara lá e ele. Ele tá fazendo um negócio e botou um bigode falso e sai o bigode. Cara, o que me deixa muito puto é que ele cresceu na vila lá, Fraga, e ele é o único gordo. E todo mundo é magrinho, Fraga. Tanto o ninja que acompanha ele é tipo assim, é fortão, Fraga. E fala assim, não, você tem que acompanhar ele, porque ele vai fazer merda e tal. É o Liu Kang, cara, é o Liu Kang que tá acompanhando ele. Liu Kang. Merda, velho. Poxa, dá muito. Ele sempre deixa o sapato dele na entrada e sempre o maluco vai, recolhe, pule, joga no lixo. Ele vai entrar no lugar e tira. O Chris Rock tá nesse filme. É meio mentira, para. Ele é o atendente lá. Ele é o que ele acha que ele é um ninja fodão. Aí ele fica pensando que é. Ah, é mesmo? Pô, pra gente, perto do que a gente pode fazer, ele é um ninja fodão. Ninja na pesada. Não, mentira. Ele nem consegue tirar. No final ele vai invadir. No final ele vai invadir lá a fábrica se balançando uma bananeira e se lança pela janela. Caraca, eu não lembro, cara. Não lembro mesmo. Cara, esse filme é engraçado, cara. Esse filme é muito mesmo, velho. Tem um. E o Liu Kang só se. Fode, no final ele vai parar lá no mar. Isso, pode crer. Caralho. No final cara, o cara é arrasta bom. Ele pelo arrasta eu ele pelo carro, sei lá. Eu vi esse filme tanto que eu gravei umas frases. Assim. Tem uma parte que ele fala pra menina: suas mentiras batem em mim como bolinhas de ping-pong. Cara, eu vivi usando essa frase. Cara, que bosta. Ninguém entendia porque ninguém viu esse filme. Por isso que o pessoal achava que você era gay, velho. Tem que pariu. Olha a frase que o filho da puta grava. Ai, ai. É muito. Porra, vocês perderam a era de ouro. Não, vocês eu tô generalizando aqui. É, mas os mais jovens aqui perderam a era de ouro do filme dos ninjas, que era o Domingo Maior, cara. Não, eu via, pô. Pô, não, você é um pouco mais velho que eu. Assim, você viu outro filme? Chamou de idoso. Chamou de idoso, cara. Eu falei um pouco mais velho e olha que eu tô na flor da idade, porra. Olha lá, tô chegando nos 30 agora, porra. Um pouco mais velho. Você que viu. Mas assim, porra, ninja americano com o Michael Dudikoff. Caraca. Ninja 3, a dominação, que é um flash dance com um exorcista. Mas vocês chegaram a rever algum desses filmes aí? Tu chegou a rever, Henry? Cara, tem um tempinho eu revi o Ninja 3, a dominação, cara. E é muito louco, cara. Mas qual é a história desse Ninja 3, a dominação? Teve então, Ninja 2 e Ninja 1? Tem o Ninja 2 e tem o Ninja 1 e o Ninja 2. E aí o Ninja 3 é, assim, os dois primeiros filmes é o Shokosugi, que ele é o personagem principal, é um artista marcial e tal, né? E aí ele é um cara do mal, assim, é assassino e parada bom doce. E aí no terceiro filme ele vai cumprir um assassinato, cumprir uma missão de assassinato, só que aí a polícia intercepta ele, cara. Tem a cena da suposta morte do ninja, que é absurda. É, os caras, os policiais formam um círculo em volta do Shokosugi, e todos atiram no Shokosugi e eles não se acertam. Eles só acertam. É porque eles são profissionais, porra. Ali não tem nenhum iniciante, não, meu amigo. Foi tudo headshot. E aí o Shokosugi, ele joga uma bombinha de fumaça e some. E aí ele morreu, caralho, como assim? Não, assim? Ele joga a bomba de fumaça, some, e aí os policiais, tipo, videogame. Eles olham assim, ih, sumiu. E aí eles vão embora, assim, tipo, videogame mesmo. Caralho, vamos tipo, pra casa. Metal Gear. O Metal Gear foi só o vento, gente. Bom, aí o ninja, ele toma tiro pra caralho, sobrevive e... Cara, eu lembrei agora do Aladdin, velho. Puta que pariu. Tá tendo casamento do Aladdin, aí o gênio chega, tipo assim, como se fosse vários agentes da SWAT pra tirar no pai do Aladdin, aí eles rodeiam o pai do Aladdin e falam assim, parado, senão vamos atirar uns nos outros. Eu falo, caralho, caralho. Tá vendo? Até o Aladdin é mais inteligente do que o filme do Ninja 3, a dominação. Aí, né, bom, o ninja, ele foge, aí ele faz uma magia lá de cantonês e... de camponês. De cantonês? Ele falou chinês no meio da parada? Não. Aí que os caras queriam matar ele mesmo, sabe? Bom, ele faz uma magia de camponês e aí o espírito espírito dele vai parar na, vai pra dentro da espada. E aí... Caralho! Que é, maluco, cara. É louco pra caralho, cara. E aí uma mulher que ela trabalha com linha... Ela é técnica de linha de telefone. Ela... Olha só, ela é técnica de linha de telefone de dia e dançarina à noite. Menosprezando a minha profissão, né? Ela é técnica em telecomunicações, isso você quer dizer. Ela trabalha pra... Opa, o processo não. Não. Pra... É pra ralar. Isso, olá. Bom, e aí a mulher encontra a espada do Shokosugi e aí ela incorpora, cara, o Shokosugi e vai se vingar dos policiais que mataram ele. Cara, o filme é muito louco. Muito... Caralho, eu preciso baixar esse filme. Essa história é perfeita, cara. Como assim? Perfeita, não, cara. Cara, velho, eu assisti, foi daqueles filmes, eu assisti foi o Shinobi no Mono, que é um filme de 62. Ah, lá de... Ninja, cara, hipster. O filme é muito bom, velho. Cara, o filme é muito bom, velho. O filme é muito bom mesmo. Eu consegui assistir esse filme melhor ainda, eu tipo assim, eu aproveitei o filme mais ainda do que eu aproveitei o primeiro Mad Max. Porque ele realmente é bom. Vai se fuder, rapaz. Ah, mas se você gosta do primeiro Mad Max, isso é muita coisa, né, cara? Eu acho que podia acontecer. Se tivesse ninja no primeiro Mad Max. Por favor, alguém me quica aí. Por favor, alguém podia me quica. Ter, Alfredo, podia ter, mas se você visse. Aí, não, mas é tipo assim: tá lá na época que o Tokugawa tava fazendo. No período Tokugawa, me ajuda aí, professor de história. Então, o período Tokugawa, ele foi de 1600. A 1870 e alguma coisa. Uhum. Que foi justamente o período chamado período Edo, né? Uhum. Que é onde o centro do poder ficava em Edo, que é a atual Tóquio. Olha aí. Olha como é preparado esse Alfredo, né? Engraçado que ele fala que o Geraldo é hipster, mas ele, todos os filmes que o Geraldo fala que assistiu de 40, 30, 20, ele assistiu na língua original e, porra, não tem as... Eu assisti, eu botei. Quando eu vi esse filme, inclusive, eu botei uma toalha na minha cara e fiquei vendo, assim. Essa Paraíba me surpreendendo cada dia mais, cara. Cada dia que passa. É, porra. Sim, Hollywood, vai. Aí, tipo assim, começa o filme seguinte: tem um cara que chama Ishikawa Goemon, que é um ninja famoso aí nas histórias do Japão. Que ele participa de um grupo de ninjas, onde tem o ninja mais velho lá, que treina todos os outros. Eles são como se fosse uma vila. E eles querem matar o Nobunaga Oda. E tipo assim, o cara quer fazer. Só que esse cara, o velho é um ninja, ele é tão safo, ele é tão filho da puta, que ao mesmo tempo que ele é um mestre de uma escola, à noite ele vai lá, ele esconde, ele põe as maquiagens e tal, ele pula, vai pro outro lado e ele é o mestre da outra escola, sabe? Caralho. Ele faz uma escola e contra a outra. Que cara solitário, tipo, cara. Ou... Não, ele come uma japonesinha. Ele come uma em cada lado, né? Não, de casamento. Não, tipo assim, uma ele ignora e a outra ele come. Aí, cara, é muito foda que, tipo assim, você vê umas técnicas que eles têm que o cara, você fala assim, meu Deus, não é usado hoje em dia, devia ser usado. O cara vai botar veneno na boca do outro, o cara tá dormindo, assim, ele vai lá em cima no teto, assim, mesmo esquema do que eu contei pra vocês antes, aí ele faz um buraquinho, aí ele deixa cair um fio, aí o fio, ele vai até a boca do cara, ele fica segurando o fio, aí ele vai botando umas gotas no fio de veneno, aí as gotas vão acompanhando o fio até cair na boca do cara, fraga. Eu vi essa técnica naquele filme lá com o John Cusack, aquele lá que ele é um assassino de aluguel e faz essa mesma técnica, cara. Sério? Essa cena, sério? Também, essa cena também foi recriada aí, foi revisitada no 007, Ah, um filme que se passa no Japão, do 007. Por que será? Será? E aí tá lá o 007, ele comeu lá uma ninfetinha japonesa, né? E aí ele tá lá descansando, porra, esforço físico, pá, não sei o quê. E aí um ninja assassino tá lá, desenrola o fiozinho de nylon e aí tenta derramar o veneno na boca do 007. Porra, foda, foda. Cara, é muito foda. E tipo assim, o filme, né, o Shinobi no Mono, é tipo assim, o Goemon, que é um dos ninjas mais fodas lá, o mestre fala pra ele matar o Nobunaga, só que ele não quer matar o Nobunaga e tal, não sei lá o quê. Só que acaba que ele acaba se enrolando com a mulher do chefe. Que o chefe, quando ele sai à noite pra ir pra outro lugar, o Goemon vai comer a mulher do chefe. Ah, lógico, né? Deixou o pai livre, meu amigo. Aí o chefe volta, cara. Aí na hora que ele volta, ele vê aquilo, ele só fica olhando. O Sandaio lá, ele só fica olhando pra uma hora ele pegar e falar, e tipo assim, ele fazer o Goemon matar a mulher do cara sem querer, tipo assim, ele empurra ela no fosso, ela cai no fosso, morre. Aí, caralho, porra. Transando? Onde eles estavam transando? Que porra é essa? Não, eles estavam transando, aí chega um cara, tipo assim, tá do outro lado olhando eles transando. Aí ele faz um baralho. O japonês é muito japonês, cara. Ele faz um barulho e fala, tipo assim, aí o cara, quem é? Tipo assim, na hora que ele abre a porta, e o cara, eu vou contar pro mestre que você tá comendo a mulher dele. Ele, não, não vai não. Aí joga a espada na costa dele. Aí mata ele. Aí tá correndo a mulher do cara também, tipo, caralho, ele fala assim, agora tem que matar ela também. Aí a mulher fala assim, não, não mata mais ninguém e tal. Aí ele empurra ela sem querer, assim. Aí ela cai. Sem querer. Ele empurra ela, tipo assim, não, ele fala, tipo assim, sai de perto de mim, tipo assim, não, eu vou matar ela. Aí empurra a mulher cai dentro do fosso, que eles já estão fora da casa, aí cai lá e morre, né? Aí ele, porra, e agora? Caralho. Aí na hora que ele encontra com o Sandaio lá, que é o mestre, aí o mestre fala bem assim, não, eu sei de tudo. Agora você tá me devendo aí, você vai ter que matar o Nobunaga Oda. Cara, e tipo assim... Mas ele tá devendo o quê? Ele vai dizer, agora vai ser a maior merda. E quando eles souberem que a minha esposa tá comigo, ela morreu, mestre. O problema tá resolvido. Que ele usa isso pra fazer o cara matar o Nobunaga. Cara, o filme é muito foda. Assistam o filme, é muito bom, velho. Eu acabei de ver aqui pra tua felicidade, Geraldo. Que são uma série de filmes, na verdade. Esse é só o primeiro. Eu vi, são 5, 6 filmes, né? 8 filmes. Caralho, velho. Eu tenho um novo hobby agora, assistir filmes de ninja. Assistir filmes de... Inclusive, depois começa a ganhar uma cor, deve ficar melhor até. Será que não fica pior? Porque serializa, né? Vira uma coisa meio assim, sabe? Mas, cara, mainstream, sabe? Cara, enquanto tu tava falando disso aí, eu fui ver lembrei um filme de ninja que eu vi recentemente, Ninja 2. Ninja 2? Ninja 2. Teve o Ninja 1, que eu não vi, e é com o Scott Adkins, aquele doido lá que fez aquele guerreiro Sith lá da Ameaça Fantasma. Eu tô vendo aqui uma mulher com... Ninja 2, em inglês o nome é Ninja, a marca, a sombra de uma lágrima. Nossa, Alfredo. Falou merda. Quem fez o cara do Star Wars foi o Way Park. Alguma coisa assim. Foi? Não foi o cara do esse, não, Scott esse maluco. Não, esse daí ele fez o Mercenários 2. Fez o Soldado Universal novo. Toda vez que o Jorge falava, eu vou pôr um som assim: Ninja! Pode crer, é verdade. É, o nome do cara é Ray Park. O... fez o... aqueles com dois sabres. Tá só isso, ó. Ele tá bom. Tomara que não seja isso aí, tipo Era do Apocalipse, né? Não, essa informação é certa. Esse maluco fez até aquele sapo do X-Men no primeiro filme. E aí, galera? Então, eu sei. Esse daí, essa informação é quente. Essa é quente, tá? Ele tem 1,78. Que bom. Scott Adkins. Então, eu gostei desse filme porque era um cara... Eu gosto quando são os caras que não são japoneses de estilo de ninja, porque parece que o olho se ressalta, sei lá. Era isso, você gostou do tal do filme de jogador? A ação é foda também, mas eu gosto quando é um cara que não é japonês... que aprende coisas japonesas porque eu me sinto representado, sabe qual é? Ah, essas paradas é tudo com o cara americano passando por ninja. Que filme é aquele que o... Não sei se foi o Henry que botou um trailer, cara. que o ninja era um cara que tinha um cavanhaque. Não, é o bigode. É o bigode, cara. Aquele cara, ele não tem nenhum... O corpo dele, a estrutura dele, não parece uma estrutura de ninja, geralmente, quando eu penso. Ah, é, porque o ninja da pesada, ele parece o ninja, porra. Não, esse cara é galhofa, né, cara? Esse cara tava se levando a sério, o outro. É o Franco Nero, Franco Nero. Caralho. Cara, é muito bom. Ninja de bigode, eu acho muito foda isso, cara. Eu acho foda. Eu não sei porquê, mas eu acho foda quando é um cara que não parece ninja, vestido de ninja. Entendi. Mas, ué, você ia falar uma parada aí também antes do Alfredo falar do Ninja 2 e... Não, era uma pergunta pra... Pô, o Franco Nero, ele também fez filme de Velho Oeste. Cara, ele é o Django original. Ele é. Lá tu vê a habilidade ninja dele. Cara, vocês já assistiram Ninja Assassino, de 2009? Já, muito foda, muito Eu vi, mas eu não lembro dele direito. Eu acho que eu cochilei também. Cara, eu vi. O filme é bacana. Tem muito CGI. Eu achei uma merda. Tem muito CGI. É sangue pra caramba, né? É... E... Sangue em CG, pô. É, CG pra caralho. Assim, o filme não... O sangue é em CG? É, o sangue é em CG. Eu tô vendo o filme aqui agora. Exagerado, tipo Esparta. Parece um xaropão. É sim, já. É, cara. Toscão. Cara, mas sangue é assim mesmo. Já sangraram? Já lutaram com ninja? Caralho. Nunca lutaram com ninja, porra. Vai sair 1 litro e ainda vou continuar lutando. 1 litro de sangue e ainda vou continuar lutando. Vai começar com vontade, bicho. Não, e esse filme tem aquelas paradas que tem no Naruto, que é, porra, é muita forçação de barra, que é o jutsu, né? O cara faz lá uma posição de mão, aí faz a meditação, e aí ele se regenera. Porra, cara. Cara, o que acontece é que no início do Shinobi no Mono, o bom desse filme é que ele faz várias referências, eu tive que parar o filme cada minuto pra pesquisar as coisas que ele falava. Que eles fazem um movimento de mão que é ligado ao budismo. O chefe lá do Shinobi no Mono, ele tá puto, porque o Nobunaga Oda, ele tá passando e queimando os templos do Japão, aonde o pessoal adorava Buda, entre aspas. Você tá falando isso em causa própria, cara. Você tá divulgando aí a palavra da tua fé, cara. É por aí isso quando ele faz... Ele faz o símbolo de mão uma vez só pra falar uma frase lá de Buda, e ele fala aquilo, tipo assim, tem um poder, entre aspas. É a mesma coisa que o pessoal juntar as mãos pra rezar. Mas é só isso. Não é igual no Naruto que fazia, assim, cavalo, macaco e tal, fogo. Tipo, não é que nem, pô, eu gostava do voltando pro Jiraiya. Ele fazia ninja de bigode. É o sucessor de Todakuri. Isso, e ele fazia a posição de mão, ele falava, sou sucessor de Todakuri, Jiraiya, e pim! Era bacana mesmo. O símbolo da mão era pra, justamente pontual o que ele ia falar, era muito foda isso. O Lion Man também era ninja, velho. Era, o Lion Man era ninja, cara. Putz, ninja com visual de samurai. É, porque o que acontece, era isso que eu ia te falar, ô Jorge. Cara, desculpa, fizeram, só eu vendo vocês aqui. Tem uma música do Criolo que chama Lion Man. Ele é contemporâneo também, o Leo. O Criolo também é da mesma cidade aí. Ou pelo menos próximo da minha idade. O que acontece, cara? O Lion Man. Eu não acho que o Criolo é tão velho assim, não. Ia lá. Não, ele é velho. Ele é mais velho que eu, porra. Que eu via Lion Man, cara. Não é tão velho assim essa série, não. Não, eu não, via, mas eu é óbvio que não foi na época, cara. Né? Porra, o Lion Man é de 73, cara. Cara, mas passava, né? Eu lembro que eu via. Não, quando... Mas as coisas chegam 30 anos depois no Brasil, pô. Ele chegou em 89 no Brasil, na Manchete, pra variar, né, cara? Ah. E o Lion Man, feito pela mesma produtora do Spectrum Man, que vocês provavelmente também viram. Tudo mesmo combo. Venderam um pacotão. Isso explica a qualidade da máscara, gente. O meu irmão, ele gravava tudo isso em VHS e mostrava pra mim, eu olhava e falava assim, cara, que do caralho e tal. Aí assistia os desenhos e eu achava muito ridículo, sério mesmo. É. Eu achava maneiro quando eu via os Tokusatsu, que eu achava que era assim que era no Japão mesmo, sabe qual é? Todo mundo voa de uma forma idiota no Japão. Ei, o Jorge tinha comentado no início que, tipo, e comentou agora de novo, que ele, apesar dele ser um ninja, ele tem toda aquela aparência de samurai, né, cara? Ele e os caras, o irmão dele e Jorge aquele ninja? Outro sol da vila. Por quê? É, na contextualização histórica que o Henry fez lá, histórica que o Henry fez no início do cast lá falando sobre os ninjas, os ninjas, ele era bem dizer contemporâneo aos samurais. Numa época em que os samurais eram a, vamos dizer assim, a elite predominante de artes marciais ou coisa assim. E os ninjas eram tipo um destacamento de elite para entrar furtivamente no local, às vezes sem arma, só com para ir lá, cumprir um objetivo e sair. Por isso que a aparência do Lion Man lá, ela é meia samurai, cara. O que acontece é que o ninja, ele se disfarça do que ele precisa para entrar no local, né? Igual o outro ninja que ficava saindo toda noite pra... Então, ele não se veste. Ele não se veste de ninja e entra numa, sei lá, veste roupa preta e entra numa sala branca, entendeu? Ele se veste de sei lá, garçom. Ele não se veste, mas não sei se ainda, os ninjas não. Não, é tipo, ele tipo assim. Era o espião da. É, o espião, cara. E o assassino. Japonesa, cara. Então, assim, se ele tivesse que se vestir de gueixa, ele ia se vestir de gueixa. É... Ou ele ia contratar a mulher para ser. Ou ele ia pegar a mulher e fazer a mulher fazer aquilo. É, ou uma ninja mulher, né? E tal. Que tiveram ninjas mulheres também famosas lá no Japão feudal. É. E eu tava vendo aqui. O inimigo. Desculpa, Alfredo, que eu tava lembrando aqui. Que eu, essa noite eu sonhei com um demônio, né? Porque eu tinha assistido esses seriados aí, cara. Sonhei bom, hein? Sonhei com demônio. E o inimigo do Lion Man, cara, é o Mantor do Diabo, cara. O quê? Mantor do Diabo. Olha o Lion Man, velho. O viado usa chapéu de samurai. Olha essa bosta, velho. E tem uma capa, velho. Ele tem uma capa aí, tá tudo errado isso aí. É, tipo assim, ele não chama atenção, Fraga. Ele chega num lugar lá vestido de garçom, com a cara de leãozinho, Fraga. Ele sobe o Rock T e volta o Lion, né, cara? É, pode crer, ele tem uma mochila... Não, cara, e o mais engraçado, que eu até anotei pra não perder, cara, é a narração enquanto ele tá se transformando, que é o seguinte... Durante a transfiguração, o foguete preso às suas costas, carregando um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da sua espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Nossa. Cara, muita viagem, cara. Meu Deus do céu. Que espada é essa, cara? Cara, mas pólvora cultura ninja, cara. A cultura ninja é muito fácil de galhofar, cara. Porque tem muita mitologia, muita coisa envolvendo magia e tal. E aí, cara, porra, cai na mão de desses produtores aí, cara. Nego inventa, faz um samba do crioulo doido, cara, foda, cara. O Japão, ele não precisa nem. A gente não precisa nem parar pra pensar muito numa parada pra fazer pra criança. Eles olham na mitologia deles. E tem umas paradas tão loucas lá que isso aí é o de menos, entendeu? Por exemplo, a própria história tem uma lenda que justamente o pessoal do Naruto, do Ninja Gaiden, pegaram a lenda pra se basear. É justamente a lenda do Jiraiya, né? Que tem o Jiraiya, que é apaixonado por uma mulher lá que é a Tsunade, que é uma ninja. E o inimigo dele é o tal do Orochimaru, que os três estão no desenho do Naruto. E na lenda, o Jiraiya, ele tinha o poder, ele era único na vila dele, porque ele tinha o poder de virar um sapo. Caraca, gigante. Olha só. E no desenho, ele no mangá, ele também, ele é coisa do sapo, né? Ele vira um sapo? Não, ele invoca um sapo. Ele invoca o Gamaliel. E a Tsunade, ela invoca uma lesma? Ele invoca a lesma? Ela invoca uma lesma e o... uma cobra, uma serpente. Isso mesmo, na lenda, cada um deles vira um animal, uma versão gigante. Não, eles viram nada, animal. Tem... Eles viram animal. É isso cultura, acontece, né? De alguma forma. Tem uma outra lenda da raposa de nove caudas também. É uma lenda. Tem também. É, mas a raposa de nove caudas é outra parada. Não tem nada a ver com os ninja. Não, mas tô falando... Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eles queriam fazer um mangá e eles falaram, fulano, vai lá na biblioteca e ver todas as lendas que a gente não usou, pelo menos não usou faz um tempo. Aí vai, trouxe aquele amontoado assim e falou, é isso aqui, pá. É isso aqui. Aí, a Godzilla não. Godzilla de novo não. Cara, mas é muito feio. Só queria só pra fechar o Lion Man, cara. Só pra não voltar depois no assunto do Lion Man. Só pra fechar logo ele. Teve só 25 episódios, diferente do Jirai, que foi 50, na metade. E, cara, é uma parada engraçada. Só 25 episódios, também de 20 e poucos minutos cada um. E a dublagem, cara, porque eu vi dublado, né? E é o Kiko, cara, que dubla o principal, cara. Mas, assim, ele só dubla os 9 primeiros episódios. Aí, na época, eu não vou dizer que eu lembro, porque eu não lembro disso. Mas teve, eu tava lendo sobre, que teve uma parada aí dizendo que o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko e do personagem do Lion Man, ele se recusou a dublar porque ele achava muito ridículo um cara que se transformava num leão de pelúcia. E não foi nada disso, ele admitiu depois que ele teve uma treta lá com a Alamo, que era quem dublava aqui no Brasil, né? A Alamo dublava ela, Jiraiya e uma penca também desses tokusatsu aí. Isso. E aí ele... parece que ele se ajeitou lá com a Alamo e voltou. Só que, tipo assim, já tinha um dublador. Então ele volta do 17 ao 25 dublando outro cara na série, que é tipo um amigo do... tipo um sidekick lá, um dos sidekicks do personagem principal. E voltou. Estranhamente, mas é isso aí. Só uma curiosidade que eu queria apontar. Eu só queria finalizar realmente do Lion Man, que é uma trilogia. Trilogia? Que isso, que a gente viu no Brasil. Eu tô de cara. E tinha um branco também, não tinha? Tinha um branco que veio antes. Aí depois veio o primeiro foi o Kaiketsu Lion Maru. Kaiketsu Lion Maru. Eu só vi o laranja. E depois veio o Fun Lion Maru. E depois em 2006 fizeram uma versão futurista 2006. Do Lion Man. De pelúcia ainda? Não, ele usa uma armadura agora em cima da pelúcia. Imagens. Cadê as imagens? Tá aqui, já vou mostrar. Ele usa uma pelúcia e o nome dele, peraí, vou só salvar aqui. O nome dele em traduzido japonês é o Gigolô Guerreiro transformado em besta. Ah, para, mentira. É verdade. Não é, velho. Vai tomar no seu cu. Manda essa merda aí. Eu desacredito disso. Aqui é uma imagem dele. Ele e o inimigo dele. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o link da Wikipedia. Vai o Maruji. The Beast Transformed Gigolô Warrior. Mas tu chegou a ver esse do Lion Man branco que antecedeu o laranja, cara? Não, eu não cheguei a ver, tava só... É, eu também não, velho. Eu acho que não passou no Brasil, cara. Eu acho que teve um episódio que ele foi conversar lá, trocar uma ideia. Isso. Isso, pode ser. Porque eu lembro dele, mas não lembro de ter visto o seriado em si. Eu lembro de uma vez que ele tava deprimido, o laranja. E aí ele, porra, perdi a parada, eu acho que vão me matar. Essas paradas de japonês. Aí... chegou as paradas de japonês, cara. Isso, caraca, se ouvirem isso lá no mestrado, fodeu. Aí faz mestrado se tu achar isso. Babaca. Ah, eu imagino lá realmente, tipo assim, ah, tô deprimido, vou cheirar umas calcinhas aqui. Aí vem o branco e fala, não, pô, sei lá, eu meio é isso, a vida de um Lion Man. Ele fala Lion Man como se fosse, tipo, sei lá, uma profissão. A vida de um Lion Man é baseada na derrota e na vitória, e aí depois ele vai embora, tipo o Mestre dos Magos. Aí dá tipo um Vênus poder O2 pra ele virar branco também, né? Isso, é. Isso mesmo. Ele vira uma segunda forma lá. Cara. O Iron Man é muito bizarro. O bizarro do Iron Man, que é uma mistura, né, de samurai com velho oeste. Eu me lembro de uma cena do Iron Man fugindo de uma emboscada e ele tá conduzindo uma carroça. Isso, é logo no primeiro episódio tem isso. É muito louco, cara. É porque, assim, no primeiro episódio ele salva uma menina que depois vão ser tipo os protegidos dele, né? É uma menina e um garoto. E é muito disso, de faroeste, nem faroeste, é porque na época do Japão feudal, né, cara? Então é muito isso, é agricultura em alta, samurai, ninja, essa maluquice aí. Cara, eu falando umas coisas mó legal, vocês dando mó enfoque com a porra do Lion Man. Por que bom, cara? Cara, o terceiro Lion Man, olha aqui, o nome do personagem principal é Shishimaru. E ele era um chibolô piolento que trabalhava num clube noturno. Porra, essa, cara? É tipo o pior gigolô, ele tá devendo 30 mil com um cara lá. 30 mil ienes. Cara, eu vou baixar essa série muito. Cara. Caraca, eu também tenho que baixar essa porra, cara. Eu não vou baixar, não. Eu nunca mais saber essa porra. De nome estranho, cara. De nome estranho. Esses nomes estranhos aí de personagens japoneses. Eu tô lembrando que o inimigo lá, o principal do Jiraiya, é Dokusai, né, cara? Isso. É verdade. Já que a gente falou aí do já que a gente falou aí do Lion Man e mencionou o Naruto, pô, acho que vale aqui citar as disciplinas do ninja, né? Que vira galhofa na mão desses produtores, né? Que é o Taijutsu, que é o combate desarmado, o Kenjutsu, arte da espada, Shurikenjutsu, o lançamento de Shurikens, e aí Sojutsu, arte da lança, Bojutsu, Arte do Bastão Longo. Nagina. Nossa senhora, vai ser difícil pronunciar isso aqui. Naginata Jutsu. Naginata Jutsu! É uma luta com a Naginata. Que porra que arma é essa, cara? Naginata. Naginata? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar. E barulho dele batendo. Não, então, Magnata. É aquela arma que quebra a espada, não é? Parece uma lança, mas na frente tem uma dobrada a lâmina dela. Assim. Ah, eu sei qual é. Eu não vi, não, mas eu já imagino que seja. Tô ligado. Mas, eu tô vendo uma espátula na minha mente. Uma espátula? Ah, eu sei qual é. Luta com espátula. Aí, vamos lá. Nossa senhora. Kusarigama Jutsu. Kusarigama Jutsu, isso mesmo. Luta com foice. Foice concorrente. Cara, essa arma é foda. Aquele ninja lá que deu porrada com o Demolidor. Isso, porra. Essa arma é do caralho, cara. Essa arma é muito foda. Deve ser perigosa pra porra, assim. A chance de você se matar enquanto luta com ela deve ser muito grande, mas a arma é maneira. Aí, Kayaku. Kayaku. Kayaku Jutsu. Filho da puta. Essa é muito galhofa, que é a arte dos explosivos e pirotecnia, né? Porra, que técnica, né? Jogar uma granada, né, cara? Você acha isso engraçado? Aí vamos lá. Hensō Jutsu, que é a arte do disfarce e camuflagem. Shinobi Iri. Isso, Shinobi Iri. Método de caminhar silencioso. Aquele andar na ponta do pé, assim, tipo desenho animado. É, tipo, porque Shinobi, no caso, seria o ninja, né? Shinobi Iri ia ser o andar do ninja, alguma coisa assim. Eu vou ficar calado e continuar falando. Não é o host à toa, tá vendo? Eu não vou falar mais porra nenhuma. Não, fala aí. Pô, eu conheço uma técnica de caminhar invisível. Aprendi com o Paulo Coelho. Paulo Coelho. Que já deu o olho no cinema e já funcionou, hein, cara. Ele não tava. Ih, caraca! Ih, morreu. Caraca, algum ninja. Foi falar da técnica do ninja, o ninja foi e matou ele, cara. Caraca, não, a pessoa queria trocar ideia, tava dentro do cinema, ia passar por mim, eu falei, caraca, vou usar a técnica do Paulo Coelho. Deu certo. Você nunca falou isso, tá? Essa técnica diz o Paulo Coelho que se você pegar os seus dois polegares e o que seria a mesma coisa que o polegar, que eu não sei como é que se chama isso no pé. Dedão do pé. Você pegar todos os quatro e tipo jogar como se fosse assim, com a mão fechada, você colocar os polegares pra cima e mostrar pro cara assim, ele vai achar que é legal e vai passar direto. E você que está achando o chão. É, mas esquema desse, você botar os polegares e os dedões pra cima, assim, com a mão fechada. O que eu vi era tipo assim, você esconder tipo assim, unha, dente e olho, e você ficar no cantinho assim. Aí a pessoa vai passar e vai embora. É tipo se fechar os olhos assim, se esconder assim, ficar esse fetal, sabe? Cara, vamos fazer um comentário aqui que é sobre a minha abertura no programa. O que acontece? Nessa época, nos anos 90, que tava muito, mas muito em alta essa parada de ninja. Era quadrinho do Mini Ninja, Capitão Ninja. Caraca, era o Pequeno Ninja, verdade. Isso, Pequeno Ninja. O serial, era muita coisa que a gente tinha. Ninja, isso, era muita, muita influência desses tipos de artes marciais. E a gente tinha, eu não, né? Mas eu tinha um vizinho meu que ele tinha muito, mas muita revistinha técnica do Mestre Kim. Lembra do Mestre Kim da Manchete? Não, caralho. Não lembra? Velho, cara, eu derrubei um amigo meu, cara, por conta das técnicas desse mestre, cara. Meu Deus, eu lembro desse cara. Então, esse cara tinha um programa na Manchete, me apresentava alguns desses programas, e ele tinha livros, quadrinhos, o cara era mestre mesmo em artes marciais. Não, peraí, repete, qual que é o nome desse babaca? Tipo, mestre Kim. K-N. Tu vai lembrar, Geraldo, tu vai lembrar. Mestre sério. O quê? Kim. Mestre Kim, caralho. K-N, pô. Cuidado que tem um mestre Kim no Bom Retiro que vende casaco, não é ele. Aí deixa eu continuar a história aqui. Esse maluco... Ele era vidrado, ele era mais velho que a gente. Mas o que acontece? Esse vizinho, ele morava num quintal onde tinham várias casas. Então a molecada das outras casas iam pra lá pra jogar bola, porque o quintal era grande pra caramba. E tinha uma árvore num canto do quintal, que era uma árvore que a galera subia lá pra pular, zoar, brincar, criança, né? Sim. E aí, cara, esse moleque, ele cismava que ele era ninja, cara. Cismava. À noite, ele ficava se escondendo nas sombras do quintal pra ver se ninguém encontrava ele, o caramba. Mas ninguém procurava e ninguém achava, né? Ele falava, caraca, eu sou ninja mesmo. Não, e todo mundo falava bem assim, ignora o fulano. Não, ele tinha novo. E ele treinava os moleques, os primos dele e tal. O que ele fazia? Pegava os molequinhos menor que ele, botava eles em cima da árvore, falava, vocês querem ser ninja? Pula daí da árvore. Aí o moleque subia. E era alto. Aí os moleques caíam quase torcendo o pé. Aí ele fala assim, segura o choro. A dor não existe. É apenas um caminho de imaginação. Caralho. Meu Deus. Era hard o treinamento dele, pô. O cara era o mestre da Cobra Kai, né? Eu juro que eu pensei que tinha que dizer que quando eles caíssem da árvore, eles já vinha com uma voadora. Possível também, possível. Ficar batendo no menino e falar assim, se defende. Cara, isso lembra da minha infância que eu guardo com muito carinho, cara. Porque eu não era primo dele, eu fazia só com os primos dele, cara. Ele maltratava de mulher. Era o clã, cara. Fazia, cara. Fazia, cara. Era a 25ª geração dos Togakuri, né? Tava foda, hein? Tava foda a situação ali. Porque os Togakuri, voltando novamente de Jiraiya, ele era tio. Desculpa, deixa eu falar um negócio. Eu lembrei de um episódio que era dublado essa porra, né? Eles não falaram que tava em Tóquio, eles falaram que tava em São Paulo. Isso ficou na minha cabeça. Falei, caralho, tem ninja em São Paulo. Cara, isso é uma lembrança muito obscura que você... Caraca, você ressuscitou. Puta que pariu, eu lembro disso, cara. Não, pode crer, eles diziam não. Eu lembro, cara. Eles estão atacando a liberdade, a gente tipo passando... O meu som tá zoado aí pra vocês? Não, agora não. Ah, então é aqui que tá ruim a conexão, que eu tô vendo o som de vocês muito chiado. Tá uma foto meio ruim, ah, não, tá, cara. Mas é assim, cara. Eles faziam sempre que eles dublavam. Eles faziam as adaptações também nos filmes da SBT. Agora no Jiraiya, cara, eles eram tipo a família do Jiraiya. Ele era adotivo, né? Ele sempre falava isso nos episódios. Isso, é, porque aquela menininha lá, a irmã dele era adotado. Isso, ele era adotado. E tipo, cara, ele era tipo a empregadinha da casa, né, cara? Ele morava, maluco, a garotinha jogando videogame e lá ele apanhando, fazendo comida, passando roupa de avental. Não, sabe, cara, isso deixava muito puto por três motivos. Primeiro, ela jogava videogame segurando que nem um controle de televisão. Nunca entendi essa merda. Segundo, o moleque não ajudava a desfazer a mesa lá, o Manabu. Quem desfazia era só o Jiraiya. O nome dele nem é Jiraiya, o nome era Torra. Isso. Torra. E quando ele tava apanhando de Jiraiya lá, ela gritava e falava, bora Jiraiya, faz a parada lá, tem que ser. Cara, aí ele falava com, porra, eu ia ver se isso aí se acontecesse se eu não fosse adotado, se eu fosse filho também. É um trauma desgraçado. E eles eram tipo templários, né? Essa família era tipo uns templários, né? Porque, não sei se o Alfredo, que também reviu a série ontem, ele deve estar lembrado que a parada que eles protegiam é porque eles tinham tipo uma metade de um mapa que revelava uma parada lá que Deus ia pegar. Putz, é muita cagação de regra, velho. É, caralho, velho. Era esse Jiraiya que tinha espada olímpica? É, espada olímpica. Espada olímpica. Sabe por que é espada olímpica? É alguma coisa da referente à tradução, não é isso? É porque... Lá foi primeiro para os Estados Unidos, Jiraiya, e lá eles traduziram Olympic Hero Jiraiya. Ah, cara, que volta, hein, que deu. Aí quando veio para cá, eles falaram, qual é o nome dessa porra, dessa espada aí? É Olímpica. É isso. E ele, ao contrário de outros seriados, ele chegou até rápido no Brasil, porque, por exemplo, ao contrário do Lion Man, que era de 73, e chegou no Brasil em 89... O Jiraiya, ele foi de 88 a 89, esses 50 episódios. E aqui na Manchete, ele chegou no mesmo ano do Lion Man, 89 também. Então foi diferença muito grande. Tô vendo aqui. Paco, eles tinham que defender Paco. Era como é que fala a parada? A herança deles. Tinha metade do mapa pro Paco. Isso. E os outros, o clã inimigo tinha outra metade e ao mesmo tempo vinha ninjas de todo mundo. Essa parte como é que chamava a espada do Jiraiya? Espada olímpica. Aqui tá chamado Optical Magnetized Light Vacuum Sword. Porra, cara, pois é, no Brasil, é espada fácil, olímpica. Olímpica é mais fácil. É mesmo. Sabe o que era mais maneiro? Vinha Jiraiya, vinha ninjas de todo o canto do mundo e tinha ninja turco. É verdade. Tinha um ninja turco. Eu revi tinha ninja o último turco, episódio, velho. Aí o... Era o único ninja que roubava, né? Caralho! Não, ele dominava lá a arte dos explosivos e pirotecnia. Sacanagem. Foi, era muito bom girar, cara. Era muito samba do crioulo doido. Cara, eu gostava do ninja, o ninja bate-bola. O ninja bate-bola, que o uniforme dele é listrado. Roxo e preto. Ah, sei qual é. O que tinha uma estrela na cara, né? A mágica. Isso, isso. O que eu gostava mais era aquele barão mesmo. O barão da cabeça de parecia uma tampa de cola. Parecia, caralho. Ai, cara, eu tô com uma lista aqui dos ninjas. Tinha um ninja britânico, descendente de um cruzado. Não faz sentido nenhum essa merda. Caralho, mas como assim, velho? Ninja turco. Não diz o país aqui, mas ele é um ninja lagarto verde. Ninja explosivo, que é um americano, veterano do Vietnã. Esse era pra ser lá do Afeganistão, esse ninja. Esse cara pra ser o turco, né? Tinha outro ninja americano que era. Ele tinha uma arte baseada em usar revólver. Ah, tô ligado. Uma arte baseada em usar revólver, né? O cara vinha cheio de pirulho e pegava a pistola, atirava e pá! Esse ninja, filme... ninja que vinha do deserto de um país santo. Eu acho que era um ninja. Desculpa, eu acho que ele era um ninja de Israel, cara. Ô, cara. Fala, Geraldo. Porra, nossa, Geraldo, porra. O filme, Geraldo. Mataram o Geraldo também. Caralho, aquele filme, cacete. Ah, tem um filme que o cara ele veste tipo de um padre que tem uma arte de atirar com as espadas que ele consegue matar não sei quantas pessoas sozinho. Atirar com a espada? Atirar com a espada? Não, falei merda. Atirar com a pistola. Tá falando o padre? Não, eu não duvidaria, não. Não, não é um padre, é tipo, porra, que é um futuro distópico onde é todo padre, mundo não tem sentimento. É não, cara, equilíbrio, você... equilíbrio. Equilíbrio. Ah, equilíbrio. Equilíbrio. Porque ele tem uma técnica. O Jorge aí, o Jorge, sempre pontual. Isso, é o Jorge pontual aí. É com... Vou mandar aquela piada de novo, velho. Aquilo foi muito feio, velho. Eu fiquei olhando pra aquilo e não acreditei, não. Eu fiquei uma hora sem ação. Eu fiquei. Eu rodei pra fazer aquela piada, cara. Eu vi, você tá. É. Você me conduziu, eu me senti dançando. Olha, só pra terminar aqui, tinha um ninja da África que o poder dele era controlar animais. Pô? Ele tinha a maior espada de todas, né? Tinha. Que filho da puta. O nome do ninja era Matumba. Tem um ninja metaleiro, velho. Tem um ninja metaleiro. É muito preconceito, né, cara? O cara era da África. O nome dele era Matumba, cara. Que vacilo. Olha só, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, essa série é muito boa. Eu vou baixar ela no Lion Man do futuro. Chegou. Continuando aqui, ainda tem mais habilidades ninja, mais disciplinas ninjas. É... Bajutsu, que é a equitação. Suiren, que é o treino aquático. É... Respirar debaixo d'água com palitinho, né? Com... Como é que é o nome do negócio? Suiren. Tá pesquisando. Não, eu tô pensando em swimming. Mas continue. E o Boriaco, estratégia militar, Xoxô, nome fofinho, né, pra espionagem. Opa. Inton, nossa. Xoxô? É? Você leu errado. Não, e é verdade, é Xorô. Xorô. A Xoxô era mais bonita. É, eu preferia se fosse Xoxô. Eu vou chamar de Xoxô. Xoxô, Tatá. Quem é que não gosta de um Xoxô, né? Xoxô, Tatá. Prossegue. Inton Jutsu, arte da fuga. Parece coisa dos trabalhões, né? Inton. Então. A arte de evasão. Inton. Tem o Aço Jutsu? Aço! Quando ele acha. O Tenmon, que é a meteorologia. Como assim, caralho? Tem mão? Tem mão? Não, é o chute. Você ó, olha só, essa posição de mão eu conheço. Você ergue o seu dedo de indicador, aí você lambe ele, e aí você... E vai chover. Ele sente chover. A direção do vento. Ah, vai chover, meteorologia, tá bom. É. Isso é uma técnica ninja? Não, porra, todo mundo faz isso ali. Todo mundo faz isso. Shinmon, que é a geografia. Como assim, cara? É, ué. Estudar o terreno, pô. Onde que eu tô, velho? E o Seishin Tech. Que, nossa, que nome, puta que pariu. Kyoyo. É, Kyoyo. Por favor, vocês aí que manjam do japonês. Seishin Tech Kyoyo. Quem manja do japonês aí? Então. Tem que usar lupa, né? Tem que usar lupa. Então, o que acontece? É quando você fala jutsu, você tá falando habilidade. Aí você tem taijutsu, você tem kenjutsu, shurikenjutsu. No caso, que é as habilidades todas que o Henry falou aí pra gente. E são muitas coisas por causa que eles treinam o menininho desde quando ele era pequeno, desde o moleque mesmo, igual naquele filme lá, Galhofento, do Ninja 2009, lá, esqueci o nome do filme, Ninja Assassino? Sim. Ninja Assassino. Igual as vizinhas do Orlando, né? É, pô. Só que é pior. O teu vizinho que treinava os primos chutando. É. Ele treinava, mas ele não fazia nada dos ninja, né, porra. Cara, o moleque era esforçado, cara. Cara, mas é. Ah, deixa eu tentar ser sério. Continue. Bora ver os filmes aqui que a gente já falou. De acordo com a pauta aqui. Bora lá. Ninja americano. Quem é não, que é não falamos ainda, porra. Temos que falar aí do lendário Michael Dudikoff, porra. Cara, eu não lembro muito desse filme. Cara, esse filme é muito 10, cara. Eu vi o iniciozinho, cara. E assim. Essa foi a tua avaliação? É, né? Cara, é muito bizarro, cara. Eu vi a versão dublada, é claro. E o Mark Dudikoff, cara, ele tá muito putanheiro assim no início do filme. Olha só, ele é um militar. Ele tá numa base militar americana. E aí os superiores dele estão tipo assim, cara, não sei o quê. Tipo, pedindo pra ele cumprir uma ordem. E ele tá tipo, foda essa porra toda. Eu vou ficar aqui brincando com a minha faquinha e tal. E ele fica encostado no caminhão, tipo assim, tipo, foda-se vocês. E aí o general lá, o comandante da base, aparece. Aí a filha do gostosa lá do general também aparece. E ele fica lá na posição de gostosão. Cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez quando eu era moleque, eu achava foda pra caralho. Caraca, que filme bom! Que filme foda, olha só, luta bem coreografada. E aí quando apareciam os ninjas, eu ficava, meu Deus, olha o ninja! E cara, que filme tosco, cara. Eu lembro que eu achava maneiro, agora eu nem vou ver também, foda-se. Tem um monte de continuação, né? Acho que o Michael Dudikoff, ele vai até a terceira continuação, depois muda. É melhor do que aquele lá que tu falou, do ninja que domina a cara, mulher? Não, Ninja 3 a dominação é melhor ainda. Olha aí. E aí, tu viu o Geraldo? Por que... Oi? O Geraldo morreu. Geraldo? Geraldo tá vendo agora. Não, eu tô ouvindo agora sobre. Nunca vi essas porra, não. Eu só assisti os filmes. Cara, assista, cara. Assista que vale a pena. Mesmo que seja. Só gosto de coisa que não é mainstream, cara. Só que filme antigo, de 40 e pouco. Aí fala disso aí que ele vai falar que viu. 40 não, 60. Nem precisa saber o que eu tava falando. Caralho. Bora pro próximo filme aqui. Ninja 3 Dominação, a gente já falou. Já falou. Ninja Assassino, a gente falou por alto, né? Só merece isso mesmo. Ninja da Pesada, melhor filme, falou. Já foi. Três Ninjas, Surf Ninjas. Quem é que viu Ninja Surfista? Eu vi na época, cara. Hoje eu não lembro, não. Eu revi pra esse cast. Olha, é mesmo, cara? E aí? Vai tomando seu cu. Cara, é muito escroto esse filme, na verdade é essa. Então, imagino. O vilão é o Leslie Nielsen. Caraca! É o Leslie Nielsen Ciborgue. Puta que pariu, ele tava trabalhando por Viagra, só pode, cara. E ele já era velho nesse filme. Ele já era velho, ele já é velho desde aquele aperto cintos, o piloto saiu. Que saiu? Sumiu. Ele sumiu e não foi só dar uma volta, não. Ele ia pegar um cigarro e já volta. Ele tá em cima do avião. Ele já é velho desde essa época. E Aqui na pauta tá Sub-Zero melhor que Scorpion. Mas é, pô. Concordo. Mas é. Cara, o Scorpion é foda, do... mas o Sub-Zero ainda é melhor, cara. Não, não tá Sub-Zero, tá Sub-Zero. Ih, é verdade, Sub-Zero. Não, mas agora o Scorpion deu uma melhorada, porque ele ganhou os poderes de fogo. Antes ele não tinha poder de fogo. Isso que deixava ele fugir. Cara, eu achava legal o Jax, velho. O Jax? O Jax não é ninja. É o ninja, filha da puta. É, eu gostava dele, era legal, pô. Eu lembro do seguinte. Vai, fala aí. Eu lembro do Sub-Zero, cara, que o Sub-Zero é um dos personagens mais apelões, né? Galera que joga mais ou menos, adora jogar com o Sub-Zero. A Priscila, cara, sempre que jogava Mortal Kombat, minha noiva, no caso, ela sempre jogava com o Sub-Zero. Aí, o que acontece? Ela achava que ela jogava pra caramba, porque jogava comigo, né? E eu, porra, às vezes perdia, porque eu também não sou muito bom. Às vezes perdia. Às vezes perdia. E aí o que acontece, cara? Ela cismou de jogar online. Pior aí. Irmão, bicho, ela ficou muito frustrada porque dava o start na partida, ela não conseguia nem jogar, cara. Porque esse moleque que joga online, eles são absurdamente viciados, cara. É perfect direto. Mano, ali a galera já começa, é ninja mesmo. Ali a gente tá falando ali do tema mesmo. São ninjas online. Tá perto start, mano. Já deram combo, já soltaram aquele especialzinho que quebra o osso. É. Mano, o Sub-Zero é bom, eu. Porra, pode crer. Mano, o Sub-Zero. Agora, no Samurai Shodown, cara, o Shadow, qual era o personagem ninja lá que eu não lembro? Não, tinha dois. Tinha um que era o. Que eu não lembro o nome. Porra. e outro que era um louro com um cachorro do lado. Esse cara era ninja, não era? O que era ninja no Samurai Shadow era o que tinha tipo um. Um cachorro. Ele tinha um cara. Era do cachorro, cara? Um azul que chamava o cachorro? Hanzo Hattori. Não, peraí. Tem um Hattori Hanzo que era. Do mal. Tinha um que era o Hattori. Jogava mais corrente. Jogava tipo umas paradas de corrente. Mas e tinha outro que era um cara louro que usava um cachorro, peraí. Ele é ninja esse cara? Porra, ele usa aquela faquinha ninja. É o Galford, tá aqui o nome, Galford. Galford, não, sim. Velho, ele não é ninja não, velho. Como não? Acho que ele é ninja não. Ele se veste que não é Strider Hero? E daí, velho? Isso não faz dele um ninja. Pô, tem uma galera vestindo hoje essas calças ninja aí na rua aí. Ninguém é ninja. É. Tem uma galera que vai nos eventos aí, pinta cabelo, porra. Cara, isso acabou a minha vida. Não, velho, os caras se vestem ninja, mas todo mundo tá vendo a vergonha que eles estão passando. É isso que é o Galford, então ele tá passando uma vergonha. Um cara que é ninja não vai conseguir ser discreto com um cachorro, né, cara? Tira a cola. Cara, eu gostava muito de jogar com o Galford, mas eu gostava porque ele era ninja. O outro era o tal do Hanzo, né? Eu não gostava tipo... porque ele tinha uma cara de babaca, assim, eu não gostava. Mas... E Tenchu, cara? Vocês jogaram Tenchu? Jogava muito? Caralho! Cara, febre, porra, ele tinha uns golpes que, tipo assim, era morte num golpe só, né? Você pegava o cara de surpresa, e aí, dependendo da direção que você... da situação que você conseguia pegar o seu oponente de surpresa, era um golpe lá, né? E aí, porra, tinha só golpe foda, tinha decapitação, era? Tinha um que você enfiava a espada no abdômen do cara e aí ia subindo até a goela, isso. Cara, foda, cara. Eu lembro dos caras que ficavam dentro, logo no iniciozinho da fase, de uma das fases, que era tipo um cara tarado, sabe qual é que ela enfrenta? Caralho. Né, cara, o dono de um dojo lá, que era tipo um tarado. Uma parada que eu mais me lembro do Tenchu até hoje, cara, como é que vocês falam, Tenchu ou Tenchu? Tenchu. Eu falo Tenchu. Eu sempre falei Tenchu também. Eu lembrava de um macete, cara. Que era segurar R1, R2, cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, quadrado, triângulo. Ah, aí depois tu fazia com L1, L2, é a mesma coisa, e tu ia, tipo, liberando aquelas prateleiras que vinham os apetrechos lá. Ah, tô ligado, pra ficar com. Você primeiro liberava todas elas, depois você podia ir aumentando as quantidades de parada lá, dinheiro, caramba. Porra, puta que pariu, mano. Você lembrou de uma coisa muito específica, né? É, porque eu gostava muito desse jogo, cara. Esse macete, o jogo era que foda, você... cara. Até hoje. O 2, eu não cheguei a jogar, não. Vocês lembram daquele desenho que tinha do Jackie Chan? Lembro, caralho, pode crer, lá era o clã do... do... sei lá, o que, da escuridão, alguma coisa assim. Clã da escuridão? É, é o Shadow Clan, não é isso? É, Shadow Clan, Shadow Clan. É, pô. Não, mas isso aí é de ninja também? Eles são ninjas, são ninjas, velho. Cara. Tu dá uns... Eles são os ninjas. Eu não vi o desenho. Eles nunca faziam porra nenhuma, mas eles eram ninjas. Deixa eu só falar, né? Qual aquele que... manta que aquele colô fazia pra ele sumir de fumaça? O Bum. O Bumofu, Gai Feitital? Era isso? Não, não, isso é a magia do tio. É, a magia de camponês do tio. Deixa eu só falar um negócio aqui que eu tenho na internet. Galford, um ninja americano. Nossa, que luta. Vai tomar no seu cu. Puta que pariu, velho. Eu tenho que jogar no máximo jogo pra duas pessoas que eu jogo com a Priscila, cara. Olha aí. No máximo. Chama, aqui. Pô, se eu chamar, cara. Ó que moleque safado esse Jorge, cara. Qualquer RPG, jogo que pensa assim. Ah, tá, só RPG que tu não joga, né? É. Ah, entendi. Porque ele sempre tu chama pra ele fala assim, né? Esse jogo de bicha, patético, de nerd, não sei o quê. Não, só RPG. Aí, só RPG, nada. RPG é maneiro também. Você pega suas máscaras de boca. É maneiro com uma galera maneira. Se você jogar com uma galera assim, não sei o que, vai ser bizarro, cara. Umas histórias aí sombrias de RPG que eu conheço que puta que pariu, é foda. Guarda pro próximo cast. Guarda pro cast de RPG. Aí, qual é o próximo da pauta aqui de ninja de jogo que a gente tá falando? Sim, vai. O Metal Gear, o Solid Snake, o Snake Eyes, eles eram ninjas? Não, pera, não tem Snake Eyes no Metal Gear. É, cara. Snake Eyes é. Não, tem um ninja, no Metal Gear, que é um ninja biônico lá, que o nome dele justamente é o Gray Fox. Metal Gear. Não, além desse, no Metal Gear Solid mesmo, PlayStation, um dos chefões é um ninja. Eu só joguei o primeiro Metal Gear Solid do Play 1 e depois eu joguei a demo do que ia sair. Que o cara fatiava o carro, fatiava um monte de. Ah, esse aí é o Metal Gear Solid Revengeance. Esse é o que eu tô falando. Isso, mas tem um ninja nesse do PlayStation, que era o. Justamente antigamente ele era um amigo do Solid Snake e ele é um chefão nesse Metal Gear Solid. E ele é ninja mesmo, porque ele usa uma camuflagem pra ficar invisível e sai matando a galera, ninguém sabe quem é. Eu não lembro. É muito foda. Inclusive é um bom chefão. Posso desabafar aqui com vocês? Desabafa. Vai lá, vai. Eu odeio tartaruga ninja, velho. Sério? Que isso? O que é que você tá falando? Morrer, tudo? Tem que morrer. Ou só o jogo? Tudo? Que isso, geral? Ô, Geraldo, por favor, você comenta. Você tá tartaruga ninja, como é que você odeia, cara? Hã? Você até parece um Tartaruga Ninja. Você parece o Donatello. Você só vai ver. Então a foto tá igualzinho o Tartaruga Ninja. Eu lembro, você comentou lá, eu falei, apareceu mesmo, mas eu não posso, velho. Geraldo, por favor, pega uma faca na sua cozinha e comenta. Por favor. Mas aquele. Daquele irmão que suicida. Hã? Oi? Suicida? É, pô. Pô, se é ninja ou se é samurai que faz? Não, é japoneses. Japoneses em geral. Japoneses em geral. Qual o nome dessa parada? Você tá falando de Arakiri? Arakiri ou Seppuku? Seppuku é quando o samurai faz. Não, Arakiri é o ato. O Arakiri é o ato de você abrir a sua barriga, né? Aqui no abdômen. E puxar as entranhas pra fora. Pra o cara ver quem você é por dentro. Exato. É a morte honrada, né? Honrada, isso. Isso. Que aí, tipo, o cara comete o harakiri, E aí o vencedor vai lá e corta a cabeça do cara pra ele morrer sem sofrimento, né? É isso. Isso, tipo O Último Samurai, aquele filme histórico, excelente. Ah, e tem ninja também, né? Tem uma cena de ninja. Tem uma cena de ninja no Último Samurai? Tem uma cena de ninja. Acontece também naquele filme 47 Ronins com... Acontece também. Nossa, meu Deus do céu, apaga esse filme. Uma porrada de... Meu Deus do céu. Uma porrada de gente ao mesmo tempo. Mas te falar que eu prefiro esse filme do que as Tartarugas Ninja. Caralho. Mas aí, Geraldo, como é que era? Tu nunca gostou? Tu teve uma decepção quando tu viu que elas não eram verdadeiras? O quê? Não, porque eu vi Tartarugas Ninja, aí meu irmão falou assim, caralho, é muito foda e tal. Aí tinha um joguinho que tinha até lá de Super Nintendo com as tartarugas lá, que era bem feito e tal, não sei lá o quê. Eu ficava só jogando o joguinho e achava legal o joguinho. Aí na hora que ele mostrou, tipo, o quadrinho, ele mostrou o desenho, eu fiquei tipo, ah, é legalzinho. Mas ele ficava enchendo tanto saco aquilo que eu falei assim, é uma merda! Para de encher o saco isso. Quadrinho, sim, eu nunca tive contato com quadrinho, não. Eu peguei um só, olhei assim e falei, ai, que saco, velho. Eu compro umas tartarugas comendo pizza, que merda, sabe? Eu compro hoje em dia, eu compro. Ah, cara, era foda, cara. Mas você compra hoje em dia... Hoje em dia, o relançamento que teve da... O relançamento da IDW. Ah, tá. Cara, pega uma tartaruga e você faz ela ficar gigante. Você fala assim, agora vai, tartaruga. Não, mas sabe que, ninja, sabe que nesse... Eu vou falar uma parada, o Geraldo vai ficar mais puta ainda que tá com o Big Game. Eu não sei se eu falo. Fala, pô. Na revista agora, eles fizeram um reboot, né? Então explica o que acontece. Além de cair um negócio mutagênico lá na tartaruga, elas são... reencarnações de ninjas. É verdade, o Max Splinter é uma reencarnação de Max Ninja. Caraca, isso é muito massa, velho, cara. Cara, excelente, velho. Tem uma animação recente que ele era um mestre ninja que foi transformado em rato. É, pois essa era a origem do próprio... Do próprio desenho anterior. Na revista... Então, é no desenho. Na revista, na primeira revista, ele era um rato que era de um ninja e ele viu o movimento e ele repetiu. Exatamente. Eu não sei qual é a origem mais galhofa, cara. Cara, eu acho muito maneiro. No Fala filme, aí, pode falar. Eles tiraram essa coisa do homem que se transforma em rato, porque seria bizarro, né? E pra criança de hoje em dia, criado a leite com pera, as crianças iam ficar com medo, né? Na nossa época era foda, né? Não tinha filtro, não, entendeu? Mas assim. No filme antigo, ele aprende também olhando o cara. Ele faz até um movimento, né? Quando o filme antigo. É, ratinho de. É capônico lá. Não, mas eu me lembro que no desenho, a origem do Mestre Splinter era essa: era um cara que se transforma em rato. Ele teve contato com o mesmo elemento mutagênico, e aí, por conta dos ratos do esgoto, ele acaba se transformando em rato também. Aí é foda. Cara, a história... Ontem eu tava dando uma lida, assim, por alto, né, na história da Tartaruga Ninja, e eu achei muito bacana, cara, como é que algumas coisas pequenas acontecem, assim, num brainstorm, numa parada, e muda completamente a vida das pessoas, né, cara? As Tartaruga Ninjas, cara, elas são de 83... E os caras que criaram ela, o Kevin Eastman e o Peter Laird, ou Yard, sei lá como é que falam nesse escuto, eles eram dois amigos que eram um tipo formado em belas artes e o outro era também, ele já desenhava para outras editoras e tal. E aí eles formaram um selo, cara. Só que eles não conseguiam emplacar nada, bicho. Na época que tava bombando Frank Miller com Demolidor e tudo mais. Aí eles tipo estavam tentando desenvolver um personagem que já era da editora, uma história, e não tava rendendo. Aí eles resolveram sair pra ir num bar beber. No meio da bebedeira, eles começaram a brainstorming, tipo assim, que tipo de personagem consegue fazer sucesso? Aí começaram a fazer um rascunho de uma tartaruga com um tchaco. E aí pegaram a origem do Demolidor e fizeram tipo uma brincadeira. É verdade que cai lá. Isso, porque o que acontece? Na origem dos quadrinhos, a história é um garoto que tá carregando uma caixa, e aí um cego vai atravessar a rua, um caminhão que tá vindo na direção dele ia atropelar ele, o garoto salva ele, e aí o caminhão tomba e as tartarugas caem, junto com o material tóxico e radioativo no esgoto. E aí lá elas se transformam. E o Splinter no quadrinho também tava no esgoto. E aí esse esquema aí, do que ele era um rato de um mestre lá, e que ele copiava os movimentos. Entendeu? Chegou a ver o foda, filme. Né, cara? A cerveja o cara rendeu 25 anos de dinheiro pra franquia, de filme, desenho, games, e os caras tão ricos, podre, cara. No filme é pior, ele sofre esse acidente, todos eles, e ele aprende o ninjutsu com um caderninho que ele acha no esgoto. É, com um livro. Ah, olha aí, caralho. Ele achou o livro do Mestre Kim. Meu Deus do céu. Lembro do esgoto. Achou um caderninho do Mestre Kim, cara. Olha aí, Geraldo. Tem que dar uma chance pra esse tipo de coisa. Dá uma chance, Geraldo. Dá uma chance. Tinha uma série de TV delas, antiga. Não tinha? Eu não sei como era. Que eles até fizeram o crossover com o Power Rangers. Do Mestre Kim. Não, mas não, uma série do Mestre Kim, Power Rangers é excelente. Excelente. Na minha memória, essa série é. Na minha memória é bem feita, deve ser mal feita pra cacete, né? Deve ser. Não, teve uma série das Tartarugas Ninjas que tinha uma tartaruga com peito, cara. Então, é tudo aí mesmo. Nossa senhora, que é tudo aí mesmo. Eles fizeram o seios, né? Vênus de Vênus. Até com o Power Rangers no espaço, aqueles Power Rangers do espaço. Isso. Ah, eu lembro dessa porra. Episódio horroroso. Cara, pra mim a fantasia era bem feita. Agora eu não sei se o vídeo novo vai dessa porra. Olha, eu só quero dizer pra vocês pararem de respeitar o Mestre Kim, que ele é nono Dan e Taekwondo, hein? Tô vendo aqui. Não, cara, Taekwondo é uma merda. Só... Ele não é que nem o Dr. Ray, que não é Doctor, né? Isso vai dar, cara, vai ter que cortar. Ele vai escutar. Adoro, cara. Cara, mas com relação ao game da Tartarugas Ninja, né? Eu ainda preferi o Battletoads, né, cara? Que era o jogo das rãs. As rãs bombadas lá, cara. Eu achava maneiríssimo, cara. Era muito foda. Mas elas eram ninjas? Eram ninjas, hein? Não, não era ninja. Mas era Battle. Não. Aqui pro programa. Tô com essa boca. Então o nome diz, né? Eram as rãs porradeiras, cara. Era muito foda, cara. Era muito maneiro. E aí misturava com... Cara, eu não sei porque eu acho mais foda rã porradeira do que essas merdas, essas tartarugas. Eu gosto que gostava quando elas davam um soco e a mão ficava gigante. É, a mão crescia, pô, era muito isso. Maneiro. O problema é que... Tá, para de falar dessa merda. Vai falar de ninja. É, o problema do Geraldo é que a Tartaruga Ninja é uma parada... Eles sim, realmente são bem mainstream, cara. Eles estão em todos os... É, e ele não gosta, ele sente... É, acho... tu viu que o Geraldo ficou calado com essa voz da Tartaruga Ninja. É, porra. A academia do Mestre Kim tem o Mestre Wo Jaili, o Mestre Yang Min Kim e o Mestre Renato Ribeiro. Renato Ribeiro também é repórter, que nem o Jorge Pontual. Valeu. Cara, deixa eu falar uma parada aqui, cara. Fala. É, eu tô lembrando aqui, cara, do Capitão Ninja, que era quadrinho também. Só que o que acontece? Eu tinha uma memória de que o Capitão... Eu sempre, quando a gente comentou da outra vez, quando a gente pensou em fazer sobre ninja, aí eu lembro que a gente comentou do Capitão Ninja, né? E aí eu fiquei assim, caraca, mas Capitão Ninja, ele não tinha quadrinho, cara. Ele tinha... A minha cabeça, eu lembrava ele em participação no Pequeno Ninja, e eu lembrava dele na revista de videogame Pro Games. Isso, ele fazia... Fazendo participando de tirinhas. Isso. Aí eu fui dar uma pesquisada ontem, né, cara? Bicho... O Capitão Ninja, ele é contemporâneo do Deadpool e ele tinha potencial de ser o Deadpool brasileiro, cara. Tinha, eu gostava muito da revista. Uhum. Eu gostava muito também, não sei por que isso não vingou, cara. Eu sei por que não vingou. Por que que não vingou? Arte e Image. Pô, tu acha que... Mas, pô, na época a Image, tipo assim, hoje em dia nego critica pra caramba. Mas na época, cara, eu pelo menos. Hoje eu critico alguns quadrinhos que na época achavam maneiro, cara. Cara, você acha que brasileiro vai dar valor pra quadrinho brasileiro? É muito difícil. Hoje em dia que a galera tá dando um pouquinhozinho de valor pra algumas pessoas aí. E porque é tipo índio, né? Quase índio. Eu lembro que tinha toda uma mitologia por trás do Capitão Ninja e fazia parte de um grupo brasileiro contra alienígenas. Não, isso foi depois. Em 90, quando ele surgiu, fazendo pequenas participações. Era do Marcelo Cassaro. Cara, e por incrível que pareça, hoje eu fui na Saraiva lá no North Shopping. E ele tava. Eu sempre quando vou na Saraiva, vou na parte de quadrinhos lá, né? E aí eu tava olhando lá os quadrinhos nacionais. Só um instantinho. Opa, mataram de novo. É esses ninjas, né, cara? Esses ninjas tá foda. Os ninjas estão à solta. Pô, videogame, aí, Capitão Comando também tem um ninja, cara. Ninja Comando. Aí eu tava dando uma olhada lá, cara, nos quadrinhos que tinham lá, e tinha um tal de Major Ninja, cara. Caralho. É Projeto Island. Major Projeto Island. Ninja. Vocês estão ligados ao Projeto Island, que é um quadrinho brasileiro, essa parada? Não. Então, esse Projeto Island, quando eu olhei na parte de trás do quadrinho. Ele era um quadrinho que tinha esse Major Ninja. É o mesmo desenho do Capitão, mas eu acho que ele foi promovido nesse meio tempo que ele ficou sem lançar quadrinho. Não, na verdade foi rebaixado, eu acho. Capitão é mais que Major, não é não? Não, Major é mais que Capitão, caralho. Ah, então foda-se. E aí o que acontece, cara? Na Pro Games, uma parada que eu gostava pra caramba era o desenho dos caras. O desenho dos caras, ele tinha uma... Cada parte do Capitão Ninja tinha uma característica, né? Aí tinha o boné do Jungle Strike, alguém perdeu no Jungle Strike, a luva do Terry Bogard, do King of Fighters. É, isso eu lembro. Tinha kimono do Shinobi, braço peludo do Wolverine. Caraca, calça uma samba do Criolo doido. Era, calça do Gimli, espada do Ninja Gaiden, sapato do Sub-Zero, cuequinha estampada Jurassic Park. E entre outras coisas, essa coisa era tipo. Eu procurei ninja brasileiro, aí apareceu aqui Núcleo Infanto Juvenil de Aviação. Eu pensei que ia aparecer o Mestre Kim de novo. Não, sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou uma história muito foda. Eu fazia karatê, né? Porque eu queria ser Jiraiya. Mas enfim. E aí, um dia apareceu um cara. Lá no dojo, que eu fazia o estilo que chama... qual é o nome do estilo agora? Esqueci o nome, mas enfim. Era um mestre que tinha lá pra cima em Belém, né? E aí chegou um cara vestido de ninja, branco, com uma sombreira dourada, sabe como é? Nossa! Aí ele chegou e falou... Ele veio desafiar o meu mestre do dojo. E aí ele mostrou um diploma dizendo que ele era mestre ninja. Entendeu? Aí o que que acontece? E aí esse cara, ele é famoso, esse ninja. Digamos assim. Ele anda pelo Brasil, é tipo um mendigo que anda pelo Brasil tomando porrada em todos os dojos. Né? Ele ficou famoso depois que um dos Grace deu um sacode nele, assim, bonito. Agora. Caralho! E aí ele foi pra cima. E se duvidar, essa história deve ter sido tida pelo Brasil todo, sério. Porque ele... Não tem um desenho que é mais ou menos histórico, o maluco olhando porrada, ele vai aprender a técnica, acho que vai contra todo mundo pra ser mais forte. Cara, ele. Cara, esqueci o nome dessa merda. Ele não aprendeu nenhuma técnica, cara. Ele aprendeu a técnica de apanhar foda, né? Apanhar forte. Então o que aconteceu? Ele desafiou o mestre lá. E aí o meu mestre devia estar chateado no dia, aceitou. Esse camarada que aprendeu só a parte do Aikido. Cara, ele foi. Eles fizeram lá. O cara tava todo. Ele parecia um cosplay, sabe, cara? Aí o meu mestre lá foi, e o meu mestre, ele era tipo um cara gigante, era tipo da grossura de um colchão, assim, sabe qual é? Ele parecia aquele doido. Tô vendo o professor de sumô aqui. Cara, tamanho de um colchão, cara. Ele parecia aquele doido lá do King of Fighters, que era um professor de karatê, esqueci o nome do cara também agora. De solteiro ou de casado? De solteiro. Descasado, caralho. E aí, o que aconteceu? O cara foi... Cara, foi a coisa que mais ficou na minha, adolescência, infância pra adolescência. O cara foi, mas falou, tá, pode dar o soco onde você quiser, que não tem problema. Aí o cara foi com tudo e foi, parece aquele desenho animado japonês, sabe, que fica dando uma sequência de soco na barriga. Aí ah, ia, ia, ia, ia. E o cara falando, ia, que a gente não fala ia, né? Ia, ia, ia, ia, ia. O meu mestre, só de basicamente Superman, sabe, para a pose do Superman. E aí quando o cara terminou, ele deu uma banda no cara, que ele deu, o cara deu uma pirueta no ar, sem sacanagem. Eu já vi isso acontecer. E aí ele caiu, pá, aquele barulho de corpo caindo no chão de madeira, sabe qual é? Nossa, tom, deve ter doído, velho. Aí... Ou nem doeu, ele só apagou. Ah, ele apagou. Falei. Aí foram lá pegar um salzinho que tu bota perto do... Uhum. O cara ele acordou. Aí o Ash falou, olha, você perdeu. Precisava falar? Aí ele falou, não, não. Cara, foi muito bom o final. Ele falou, não, eu vou treinar mais, eu volto aqui mês que vem. Nunca mais. Ai, ai, cara. Eu imagino ele, cara, naquele hipercut, né? Naquela cena editada que ficou uma musiquinha, e aí, treinando na chuva, treinando debaixo da cachoeira, no deserto. Mano, eu só vi uma coisa parecida assim depois quando o Mr. Satan deu a sequência no céu, sério. Nossa. Galera, só pra fechar o Capitão Ninja, cara. Ele, apesar desse nome de Capitão Ninja e depois, posteriormente, Major Ninja, ele não é ninja, cara. No quadrinho... Caralho! É, os caras... Você quer que eu defenda essa bosta? No quadrinho, o cara falava pra ele que ele era um militar experiente, especializado em técnicas de infiltração e combate desarmado. Ele ficou doido e achou os caras ninja? Caralho! É. Como assim? Foi só o nome que deram pra ele, eu acho que ele ficava por conta da máscara de Shinobi, sei lá. Parece aquele cara que parecia um fantástico, que eu trabalhava na polícia e tal, até eles descobrirem que o cara nunca tinha feito tipo... Ah, eu vi isso aí. É sério? Foi? O cara ensinava táticas de infiltração, de não sei lá o que, ele era especializado em combate e tal, e ele leu uns monte de livro e o cara sabia mesmo, só que ele não tinha cunho nenhum. Só no manual do Mestre Kim. É, porra. Ele e aí, o cara que foi brigar com o meu. O sensei. É, isso se lembra um outro filme que tinha, que era do menino que tava andando assim na rua, e tem um mendigo que vem e fala assim: aí, você quer aprender Kung Fu? Aqui, ó, se você comprar esse manual comigo, você aprende a palma da mão budista. Isso aqui você vai ficar foda. Aí. É o Kung Pao, né? Isso, Kung Pao. Aí você me lembrou, a gente tá falando aí de quadrinho, de filme de quadrinho, você tá falando do quê? Não lembro. Não sei. Ah, dá um quadrinho, bem dizer. É. Quadrinho, ah, eu lembrei de um filme brasileiro de ninja aqui. Qual é? Nossa. Guerreiro de dia e ninja de dia. Cara. Continua, segue. Corta. Próximo quadrinho. Pequeno Ninja. Quem é que lê Pequeno Ninja? Eu lia, cara. Eu lia também, cara. E como eu adorava isso, e eu pesquisando, né? Sobre o Pequeno Ninja, pra ver alguma coisa que tinha, pra ver se refrescar a minha memória. Uma das coisas que eu fiquei sabendo é que o quadrinho era um plágio, né, cara? Era? Era, ele tava prestes a sair do ar, porque assim, ele foi desenhado por dois caras em 90, chamado Tony Fernandes, que era o roteirista, e um tal de Vanderlei Felipe. Só que eles não registraram, cara. Eles não registraram. E aí, cara, quem registrou foi o editor da revista que publicava. O editor da editora, né? O dirigente lá. É. E aí, quando já tava em circulação, já tinham vários números, a galera já tinha feito um nome, os caras foram correr atrás e aí os caras recolheram tudo da banca. E aí que ele foi pagar os direitos autorais para poder continuar a publicação. Outra coisa que eu lembro é que o companheiro do garotinho, que parecia um cachorro, que eu esqueci o nome agora do cachorro, mas ele era uma cópia descarada do Hong Kong Fu, cara. Muito igual Hong Kong Fu. É igualzinho. E outra coisa que eu me lembro também do Pequeno Ninja, cara, é que na revista deles, não sei se era no final, onde é que vinha um negócio do vendendo o uniforme do Pequeno Ninja, cara. Eu era doido pra ter aquela porcaria, cara. Sabe que tinha mesmo? Era tipo, só pra te dar um dinheiro, assim. Cara, não tinha lá toda a parada, cara. Devia ter, sim. Era tipo uma parada pra festa, né? Fantasias para Eu lembro que o nome do menino era Eugênio. Isso, Eugênio, é isso aí. E cara, o pai dele, que era tipo um ninja poderoso, né? E aí ele... Ele era da 12ª geração. Né? Togakuri. Só faltava isso aí. Aí o processo era completo, né? Caralho, mano. Ah, continua essa porra. Tá bom, vai lá. Rapidinho. Fala. Ele foi. Teve uma tentativa novamente em 2009 em relançar ele em mangá. Só que não vingou. Se eu tivesse visto, eu tinha comprado. Mas ele acabou que não vingou, não, cara. É assim que essas coisas vingam. Eles pegam a gente, assim, nerd velho. Isso. Com saudade das coisas. E a gente vai lá e compra essas merdas. Exatamente. Vai lá. Ah, esse pessoal vai ter dinheiro, eles vão comprar essa merda. É, porra, melhor que quadrinho, só quadrinho em movimento. Animação. Mulher. Porra, isso aí. Animação, OVA. É, cara, tem um OVA que eu sou muito fã, cara, que é foda. Desculpa, hein? Não é OVA, não. É OVA. Descobrir dentro da cloaca da galinha. OVA de peixe, pô. OVA de peixe. Geraldo, me ajuda. O que, que é? Bom, Ninja Scroll. Eu sugeri pra vocês, não sei se vocês já viram. Eu já vi, eu vi o... É, o certo é OVA. OVA, tá bom. OVA. Eu vi o OVA, eu vi a série também, eu concordo com que você me passou o pensamento ali de que é uma série de merda. Cara, a série é muito zoada, cara. Eles colocam uma galhofada, efeito CGI. Cara, é muito merda, Mas o filme, cara, tem um filme também, além do OVA. O OVA, cara, é muito foda, cara. E aí, cheio dessa mitologia ninja, né, de habilidades sinistras, magia, porra, a ninja mulher, né, que ela é inteira venenosa, então se você tocar nela, beijar, fazer sexo, tá fudido, você vai morrer. E tem um cara que ele vira um golem, né, cara? Porra, cara, e o anime é violento pra caralho. É muito violento. É, porque aí no meio do caminho eles deixam... Foda-se que tem ninja, agora tá um golem. É. É assim que é lá no Japão, cara. Eles estão fazendo história. Isso aí, cadê a nudez? Não tem que ter nudez. Tem sim, vai, bota aí a nudez. Bota aqui um golem. Tentáculo. Não, tem... É uma mulher, né, que ela é trap, né, cheia de cobra, né. Eu não vi isso aí, cara. Cara, assista quando puder, porque assim, tem cada ninja tem uma habilidade, né, especial. E assim, o anime é muito bem desenhado, cara, é muito bom, cara, a violência gratuita da caralho, cara. Aquelas coisas de cortar a cabeça no meio, fica a mandíbula, né? Isso, porra, cara. Caralho, né? Velho. Tem um cara, tem um... Isso aí é clássico de animação da TV. Putz, é muito bom, cara. Tem um que é muito bom também, falando em OVA. Ah. Labugio. Falando em OVA. Quem é que viu Labugio? Não, nunca vi. Eu já vi. Quem foi que falou eu já vi? Quem vai falar? Ah, Geraldo. Geraldo, você sabe que... Meu Deus, Geraldo. O que acontece? Labu Girl é um OVA hentai. Eita, deixa eu caçar aqui. Olha que tu vai tomar uma surpresa. O que acontece? Labu Girl é um anime hentai que usa muito daquela velha tática do tentáculo. Mas, lenda do demônio, essas paradas assim. Mas eu botei porque elas são ninjas, as minas lá. Eu vou te falar sinceramente, não é muito da história. Eu só lembro muito dos tentáculos também. Agora que você falou que elas são ninjas, eu até procurei aqui pra ver se elas são ninjas mesmo. Elas são ninjas mesmo. Eu lembro que elas são ninjas e que tinha tentáculo e eu acelerava a parte do tentáculo, às vezes elas se pegavam. Ah, é. Por isso que eu não vi essas partes, velho. Eu ia lá pra frente. E a gente acelerava. A mina ninja aqui, eu tô vendo, tá trajada com a roupinha de ninja e parará 3.2. Eu nem lembro. Eu tô vendo uma imagem aqui, mas ela não tá trajada, não. Ah, olha só que ninjas espertos, cara. Eles já. O primeiro golpe dos caras, eles cortam a roupa da mulher inteira. Já aparece bundinha, peitinho. É uma técnica. É uma coisa louca. Cara, lá blogando live action. Caralho, como assim? Nossa, fizeram um filme. Meu Deus do céu, muita coisa pra baixar. Cara. O geral tá horrorizado. É, não, eu tô viajando aqui no, na imagem. É. Não. É. É, cara, é. Assistam. Lá no Rio, assistam isso. Todo mundo. Baixa. Depois vai me dizer o que que achou. Dagger of Kamui. Esse filme de ninja. Alguém viu o filme? Não, essa animação de ninja. Alguém já viu? Não. Então deixa não. Pra lá, deixa pra lá. Então, é... Não, fala, porra! Fala um pouco aí, cara. Não, porque eu precisava de alguém que lembrasse, que eu lembro pouquíssimo da porra do negócio, eu vou falar merda aqui. Então... Eu li o mangá, serve. Ah, serve demais, porra. Fala eu aí. Li parte do mangá, que a história que é meio estranho, ao mesmo tempo é muito legal, é meio estranho, porque tipo, é a história de como seria um ninja mesmo, entendeu? Na vida real, porque tipo, é um garoto que mora com a família, se não me engano. E aí mata a família dele toda e ele pega uma das adagas lá, que tá suja de sangue, e acusa um menino de ter matado a família toda. É aquela coisa meio japonesa que todo mundo sabe quem fez a merda, mas eles precisavam de um bode expiatório. Aí jogaram na cabeça do menino. O que é que ele faz? Ele foge, e ele, a saga toda, ele buscando quem matou de verdade a família dele, né? E aí no caminho ele vai conhecendo o pessoal, ele aprende mais técnicas ninja e ele vai vivendo de ninja na vida toda dele. Mas é uma parada assim que tu não tem muita porrada no mangá, pelo menos. É mais aquela questão, o cara usa o personagem pra falar de como era o período que ele tava vivendo, sabe qual é? Ah, então, isso aqui. Então tem umas histórias que ele fica... disfarçado numa vila de pescadores, aí, os pescadores eram assim, na época antiga, no Japão. Eu lembro que era muito bom. É, eu lembro que era bem bacana, o problema é que é aquela... aquela história, aquela arte meio... gamers descalços, quando o cara tá feliz, a cara do outro dele é um sorriso, sabe? Ah, isso é foda demais, mano. Isso é maravilhoso. Tipo, eu pesquei um peixe, aí todo mundo pulando ao mesmo tempo. É, porra, que legal, e o peixe pequenininho, sabe? O peixe pequenininho, sabe? E aí no final sempre vinha, sei lá, o pessoal do Shogunato detonava todo mundo. E aí quando o cara é malvado, ele fica com um sorriso demoníaco, sabe qual é? Sim. ele ri com a mandíbula pra frente. É isso mesmo. Então era isso o mangá. Não sei como é o filme, infelizmente. Cara, o filme é um pouquinho mais sério. Não, mas é uma série. É um mangá sério, pelo menos. É arte. É sério, né? Tipo assim, então, é um pouco mais sério. Mas é isso aí que você falou. Fechou. Tá certo. Cara, o Labrou Girl. Eu fico impressionado, hein? Não, o Labrou Girl live action parece coisa de cine privê, cara. Sério? Deve ter no X-Video. Deve ter no X-Video isso aí. Botar Nude Vista. Ah, eu só queria dizer pra vocês que o melhor site é Nude Vista. Nude Vista? Porque ele pega. Tô vendo, velho. Ele pega o X-Videos, ele pega o RedTube. Caralho, que site maravilhoso. Eu tô falando, Petit. Qual o nome? É Nudivista. Tá aqui, Labrou Girl Live Action. Jesus! Então, senhores ninjas, vamos afiar as espadas mais tarde aí, ó. A gente tá afiando a espada. Já salvei aqui. Caralho. Caraca, perfeito! Meu Deus do céu, tá bom. A mão da punheta tá tremendo. Fechou já o cast. Ah, tá bom, a gente vai finalizar, vai falar mais um pouco. Vamos finalizar aqui por então, né? Vamos a gente tá nervoso aqui já. Acaba assim, vamos encerrar por aqui e cada um vai ser feliz aí, ó. Nos vídeos que descobriu. Por favor, Geraldo, encerra aí que eu também quero porra, afiar minha espada. Toma aí, Geraldo. Scrawl, till I hit 777 at the 8 p.m. Straight famine of peace when you're living on the razor edge. Stay sharp, rolling with the S.O. S. High energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard, death flows flex. Yo, we off the must, stuck not, fuck in the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one, I want to knock your arm and knees up. Game boy, or I'll boost you. Life is stuff when I get stuck on my diamonds up. I'll boost through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard core. Been cut so deep, feel no pain, is not sore. Don't ask for cock, or you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitator hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work more mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot tech ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I've never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams, and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. Lock. The coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you fucking aren't good. It's my nanny. I'm a ninja.